Mas com esforço ali chegou, e temerosa seus vestidos lhe tocou. Ela pensava que Jesus não percebera que a fonte de sangue que tinha lhe secou. Mesmo sabendo que sarou, foi porque crera. Jesus pergunta: quem por fé em mim? Poderoso Senhor.